A glória de Deus já está enchendo este lugar. É agora que você pode falar em mistérios com Deus. É agora que você pode pedir os dons do Senhor para a sua vida. Peça e clame, clame, clame, que a mão do Senhor está tocando. Glória, glória. Glorifica, igreja. Santo. Aleluia. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Quando a mão do Senhor tocar, o óleo santo vai descer, enchendo a igreja de poder pra glorificar. As brasas! As brasas vão se acender, milagres vão acontecer aqui neste lugar. A muralha então vai cair, nenhum mal pode resistir ao poder. Está aqui ansiosa, pedindo, clamando. Peça, igreja.